lembrar da cena que eu tirava sua roupa. Lembrar que o nosso amor é uma coisa louca. Lembrar sua mão na cabeceira, olhares revirando de tanto prazer. E hoje está saindo contra alguém só pra me esquecer, sorrindo, fingindo que tá bem, mas conheço você. Verdade, tempo fica enrolando o coitado do seu coração. Eu só lamento, fique sabendo, o meu gosto em outro corpo cê não encontra, não. São Paulo! Mas lembra aí do nosso beijo e um abraço, abaixo aceso, quarto gelado. Nossos corações na sintonia só, debaixo do edredom. Lembra aí da lua testemunhando, um casal perfeito se entregando ao prazer. De fazer bem mais que amor, bem mais que amor. Que sucesso especial pra nossa galera da Bahia, marcando presença no nosso show. Obrigado, tamo junto. Ele swing, grupo da Barra do Sax. E hoje está saindo contra alguém só pra me esquecer, sorrindo, fingindo que tá bem. Verdade, tempo fica enrolando o coitado do seu coração. Eu só lamento, fique sabendo, o meu gosto em outro corpo cê não encontra, não. Mas lembra aí do nosso beijo e um abraço, abajur aceso, quarto gelado. Nossos corações na sintonia só, debaixo do edredom. Ao prazer de fazer bem mais que amor. Mas lembra aí do nosso beijo e um abraço, abajur aceso, quarto gelado. Nossos corações na sintonia só, debaixo do edredom. Lembra aí da lua testemunhando um casal perfeito, sim. Tira do seu coração. Frank Borrachinha, aquele abraço, querido. Tamo junto. Obrigado pela presença. Lembra. Ei, São Paulo diferente.